Barro, meu Michael Papa Lima, correção, mantenha-se a 500 pés. 500 pés. Gente. No Uno, complete final do procedimento RS, chame torre na frequência 118.95. 18.95.6.3.1.1. Uno Uno na escuta. Uno Uno na escuta. Bom dia, senhor. 6.3.1.1, baixada travada. 6.3.1.1, aguarde informação de pista livre. Aeronave da Gol iniciando o decolagem, pista no zero. O vento no 30 graus, 08 nós. 6.3.1.1, aguardando pista livre. Passaria do 2223, chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260.228, boa. 90.6.9. Gol 1923, decolado aos 03, acione código 5136, chame controle 1208. Sim, vai acionar 5136, grato. 5136, 1923. 5136. Controle agora 923. 299. No 923, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub e mantenha nível de voo 360. 360, da El Leda Bridge. Salvador 4299, azul. Azul 4299, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 125.1, bom dia. Não 311, solo 05, livre à direita, livre à solo 1219. Alô, Chanel 6.3.1.1, bom dia. X-Gal, está reportando essa cidade, 6.3.1.1. Box Sanguasca, prossiga. Autorizado o acionamento e reposta para o táxi. 8. O meu Fox 18, a classe 39. Para

Lima 072, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Controle estabilizado, Golno 072. Controle Golno 605. Golno 605, contato radar, saída da Leda Bridge, sub e mantenha nível de voo 360. Da Leda Bridge 360, Golno 605. Patango Foxtrot Tango Oscar, confio estimado em todos. Mais 42 minutos da presente. Grato. Autorizado o táxi até o ponto de esperar táxi e Oscar, porta pronto para o ingresso, Mike F. Delta. Que Luiz que mantém o ponto de espera da Taxi Oscar. Prossiga. Completo final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118.95. 1895, Golno 072. Gol 1888, desça para 2000 pés, ajuste no 021. 2000 pés no 021, Gol 1888. Controle, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, mantenha-se em condições visuais no corredor Axé. Corredora Chef, é o farol após o Prolima Nativo. 072. Quero na Fortaleza. Você copiou o Mike Echo Delta? Prossiga. Proceda 500 pés até o farol após a atenção para New Press para Manativo. Autorizado, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta. Torre 1895, Oceanário 63, Tuno 2. Gol autorizado pouso pista 10, vento 120 graus 099. Ele pousa na 10, voa na 072. Tá 3304 decolado aos 18, patrulhando 208. 208 graus, até a mão. 3304 na segunda. 3304, contato radar, saída Arbo Elefa, submantenha nível de voo 360. Subida Arbo, 360, ascensão. Dado táxi até o ponto de espera, táxi e Oscar, porta pronto para ingressos, 96 aqui, Mike. Da CTR de Salvador. 2-0, Vida, reportará. Sabe que o Lisk tem condição de efetuar o cruzamento da pista no primeiro terço da pista 10? Antecipe na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Do cruzamento da pista 10 até a taxiway Delta, na taxiway Delta chama só a linha 209 com 224. Delta, já passou. 1224 da passagem aeronave que acabou de pousar a pistola 0. Zona 9, livre à direita ao livrar, só olhando 209. 209 ao livrar, agora 073. Bom dia, o canal 63, 12.090. 6312, mantém o ponto de espera da pistola 0. Mandou captar o Salvador, vou na 072 e vai a pista. Alfa Juliette para o 01, vou na 072. Grato, um bravo, Luísque. Mari para a chegada, Mari. Desça para nível de voo 050, ajuste no 021. Onda 24, chame só ali, 121, decimal 9. 1219. Paulo Salvador, onda 24, aguardando na Lealdi. Eu não sei se você está fazendo isso. Mantenha-se em condições visuais, um corredor forte. Reporte na, na praia do Forte. Bravo, Kilo Whisky, confirma intenções. Kilo Whisky, reporte para o regresso. Os 2-4, mantendo o plano mínimo até 2 mil pés, o Oxalé 62, 6312. Confirmando, a aeronave chamou a torre? Oxanar 6312, cruza 2500. Autorizado agora, curva à direita e manter o perfil da saída PUCA. Chame controle 1208. Pede que a saída PUCA, controle 208, Oxanar 6312. Condor 2-4, mantém o posto para a pistão no zero. Bom dia, Oxanar 6312, sai da PUCA, cruzando 3000. Oxanar 6312, contato radar, sai da PUCA, suba e mantenha nível de voo 350. Suba até 350, Oxanar 6312. Controle, bom dia, com nós aqui, 2 Manilo, passa 210 para 150. Gol 1982, aciona identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 120. 120, Mari 982. Não há tráfego a reportar, livre pouso, 190 graus 099. Livre pouso, pista 90, 988. Autorizado, 1-3-0 com 8. 8888, solo 27, livre à direita, livrar solo 1219. 219, sente grato. Condor 24 vai manter a cabeceira 10. Mantenha a cabeceira 10, Condor 24. Vai, Matia. Canal 2. Cadê o Condor? É. Alfa reportará para ingresso no Juliette, Gol 983. Não faz nem minha frente, por conta. Que Luiz, que é autorizado, ascensão a 2.500 pés. November Yankee Mike, controle no 208. No 208, November Yankee Mike. Condor 24, livre decolagem, pistão no zero, vento 130 graus 07 nós, informa a aeronave, decolou sentido litoral norte, não interfere com a sua decolagem. Trip 5221, mantém ponto esperado no zero. Espera, 5221. 2 horas, 8 milhas, é um Charlie 150. Passando 1.000 pés para 2.500 pés, fazendo sobrevoo no corredor forte. Ciente do tráfego da companhia, manterá a separação visual com o mês de novembro e aqui mais. 9982, vai passar 130 para 120. Gol 9982, desça para níveis de voo 080. 080, 982. Calculado aos 30, controle no 208. 208. Controle Salvador, bom dia. Condor 24 decolado. Condor 24, contato radar, saída da El Leda Bridge, submantenha em voo 360. Da El Leda Bridge, 360, Condor 24. Controle Salvador, trip 5404, vai cruzar no 060 para 050 para sua frequência. Trip 5404, desça para 2.000 pés, ajuste no 021. 2.000, 1.021, 4.04. Cadê para interceptar o lock? Aguarde, trip 5404. 4.04. Trip 5221, autorizado a alinhar e decolar a correção. Autorizado a decolar, já pistou no zero, vento no 50 graus 08 nós. Controle, pode chamar o centro, minha.